Estou na linha com o Adélio Demeterco, ele que é gerente comercial da concessionária Cataratas do Iguaçu S.A., que faz ali a administração da parte turística no Marco das Três Fronteiras e no Parque Nacional do Iguaçu, claro. Adélio, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aí a todos os ouvintes também. Como é que está o preparativo aí para receber os visitantes agora neste feriado prolongado? A gente sabe que Semana Santa e Páscoa, né, um dos feriados com maior movimentação aqui no turismo de Foz do Iguaçu, tanto no parque como no marco, vai ter esquema especial de visitação? É, exatamente. Né? São muitos turistas que estão vindo a Foz do Iguaçu nesse feriado. Aqui no parque nós esperamos em torno de 30 mil visitantes, né? De sexta-feira até o domingo. Então, todos os preparativos já foram tomados, na verdade, e agora tudo pronto já para o feriadão. E falando especificamente desse feriado, na sexta, no sábado e no domingo vai ter horário diferente no parque. Vai abrir um pouquinho mais cedo do que de costume? Vai, abre uma hora mais cedo, o horário normal é às 9, e no feriado abre 8 da manhã. É, já no Marco das Três Fronteiras também tem horário especial. Lá no Marco das Três Fronteiras o horário é às 14 horas, o horário normal de visitação. E durante o feriado vai abrir às 10 da manhã. Portanto, né, tempo a mais aí para que os visitantes possam conhecer esses atrativos. Agora, especificamente quanto ao Parque Nacional do Iguaçu, a gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam indo praticamente na mesma hora, né, o que gera filas, né, no momento da entrada, no momento do embarque, enfim. Tem alguma orientação específica aí com relação a até possibilidade de comprar ingresso antecipado? Enfim, o que é que o visitante pode fazer para agilizar esse processo de visitar as cataratas durante esses dias de intenso movimento? É possível, sim, a compra pela internet, no site cataratasiguaçu.com.br. Nós teremos no feriado a maior concentração de visitantes na sexta-feira pela manhã. Então, o melhor aí, para quem puder programar para o sábado ou mesmo para o domingo, vai ter mais tranquilidade para o passeio. E também, quem mora na região que tem o passe comunidade, nos municípios do entorno do parque, tem 90% de desconto por ingresso, para trazer aí, né, um comprovante de residência, já com toda a documentação em ordem, para chegar direto na bilheteria e poder comprar o seu ingresso com desconto do passe comunidade. Pois é, realmente o que for possível fazer para agilizar essa passagem, enfim. Com relação à frota de ônibus, vai ter ônibus extra, enfim, equipe extra para atendimento. Vocês já, inclusive, têm experiência de feriados anteriores com relação a essa questão do manejo de visitantes, né? Sim, Guilherme. Na sexta-feira, nossa programação aqui é de 16 mil turistas para visitação no parque nessa sexta-feira. Então, para essa quantidade, talvez um pouco mais em relação a esses 16 mil, talvez podemos ter aí um número superior a 17 mil turistas. É feita então a contratação de ônibus a mais aqui, né? Um reforço na frota do transporte, também funcionários, contratação de tendas, enfim. Tem toda uma infraestrutura de suporte que é montada para esse atendimento. E no Marco das Três Fronteiras, quem for lá visitar, atividades especiais também no período da noite, enfim, tem muita atração ali para conhecer nesse ponto aqui da cidade? Tem, as atrações culturais, né, que são a partir das 19 horas, também música ao vivo. Lembrando, Guilherme, a todos aí, que no Marco das Três Fronteiras, o morador, o residente em Foz do Iguaçu, ele não paga ingresso. Então, para moradores de Foz, é gratuito. Quem estiver recebendo aí parentes, amigos, né, nesses dias, uma boa dica aí é levar para o Marco, porque também economiza aí, não tem nenhum custo com ingresso, só do caso será cobrado dos acompanhantes, que não residem na cidade. Para ter a gratuidade, é só levar ali documento de identidade, comprovante de residência, processo bem rápido, né? Somente comprovante de residência e documento de identidade. Portanto, bom trabalho aí a todos, né, da concessionária Cataratas S.A. durante este período de feriado prolongado. Adélio Demeterco, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado, Guilherme. Aproveito para desejar uma feliz Páscoa a todos aí.